Portal do Arrocha. Deixei a balada pra fazer tua vontade. Deixei de beber pra fazer o teu gosto. Parei até mesmo de falar com meus amigos pra gente dar certo. Você sabe que eu fiz de tudo pra ficar com você, mas esse teu ciúme me mata. Cansei de sofrer na tua mão. Eu não sou o teu brinquedo. Eu não sou. Então para, eu cansei de tu me controlar. Vai ser melhor pra mim. Vai ser amargo pra você. Mas a gente vai ficar sem se ver. Fazer tua vontade. Deixei de beber pra fazer o teu gosto. Parei até mesmo de falar com meus amigos pra gente dar certo. Mas não dei. Você sabe que eu fiz de tudo pra ficar com você, mas esse teu ciúme me mata. Cansei de sofrer na tua mão. Eu não sou o teu brinquedo. Eu não sou. Então para, eu cansei de tu me controlar. Vai ser melhor pra mim. Vai ser amargo pra você. Mas a gente vai ficar sem se ver.